Se as circunstâncias for desfavoráveis, segue a crença. Segue a vida, o sol nasce, o tempo avança. Tome atitude pra sair da vida mediana. Poder acordar e agradecer a Jah. Pelo ar que respiramos, por poder observar, cantar, viver e se apaixonar. Por poder usufruir o fruto que a terra nos dá. Temos que encontrar os oásis em nossos desertos. Cultivar no tempo certo. Tempestade tem muita luta, fracassado. Olha o raio vencedor, olha a chuva. Olha a oportunidade de recomeçar. Acertar e não paralisar. Não deixe que o tempo se torne um carrasco. Não seja mais uma multidão na vida de fracasso. Calcular cada passo, marcar uma história. Não desanimar, acreditar até o fim da trajetória. Marcar uma história. Não desanimar, acreditar até o fim da trajetória. Segue a vida, não importa o que aconteça. Seja lá o que for, levante a cabeça. Não desanimar, mas lutar onde preciso for. Caminhar na raça, na fé do Senhor. Segue a vida, não importa o que aconteça. Seja lá o que for, levante a cabeça. Não desanimar, mas lutar onde preciso for. Caminhar na raça, na fé do Senhor. Com baixa autoestima se acha um perdido. Ânimo parceiro ou você se torna alvo ferido. Segue a vida, não importa o que aconteça. Mesmo se alguém ao seu redor não te respeita. Permaneço no hall dos otimistas. Humilde como a pomba, prudente como uma serpente. Tô sereno, bem no meu estilo. Tô na fé, sou incansável, confio no propício. Tenho que alcançar o patamar. Sem desandar, não vou ser rudimentar. Se o problema vier, enfrentarei como um guerreiro. Com fé em Deus, sem entrar em desespero. Cada atitude da sua vida é uma semente. E o fruto será colhido com certeza mais na frente. Se a terra for bem arada, a poção será dobrada. Transbordante, incalculável, mano, ilimitada. Segue a vida, não importa o que aconteça. Seja lá o que for, levante a cabeça. Não desanimar, mas lutar onde preciso for. Caminhar na raça, na fé do Senhor. Segue a vida, não importa o que aconteça. Seja lá o que for, levante a cabeça. Não desanimar, mas lutar onde preciso for. Caminhar na raça, na fé do Senhor. O sentimento de aflição e rancor é uma ferida, e a sua cura se chama amor. O cantar dos pássaros, a beleza das flores, o cândido prazer tão delicado tem primores. Sem voracidade a brisa leve toca a pele. Ao encanto de uma amada toda mágoa se repele. O brilho cristalino que se expande do olhar. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Parar, olhar a estrela brilhar. Poder deitar na praia e observar toda a beleza do mar. Saber que seu amor é maior que o infinito. Toda honra e louvor seja dados a Cristo. Tenta demonstrar o valor que se tem. Será que pra mudar não é mais fácil fazer o bem? Sem olhar a quem e seguir forte nessa batalha. Poder sair na rua sem ter medo que ninguém dê falha. O sol pela manhã sempre estará a brilhar. Um belo arco-íris surgirá quando a chuva estiar. Basta parar, então perceberá toda a pureza existente em se amar ao luar. Poder examinar onde a vista alcançar. A beleza do horizonte se pegar a pensar. Que se planta o amor, só o amor colherá. E tenha fé no Senhor que tudo irá mudar. Porque sentimentos como aflição e rancor são uma ferida e a sua cura se chama amor. Segue a vida, não importa o que aconteça. Seja lá o que for, levante a cabeça. Não desanimar, mas lutar onde preciso for. Caminhar na raça, na fé do Senhor. Segue a vida, não importa o que aconteça. Seja lá o que for, levante a cabeça. Não desanimar, mas lutar onde preciso for. Caminhar na raça, na fé do Senhor. Yeah, yeah, my nigga, we on another mission right here, yo. Just representing another nigga on the block doing whatever, dog. Niggas wanna listen, we doing this thing right here for Christ, though. We bang every single day, nigga, know we doing this thing right here. We represent, ain't nothing, no nigga on the block wanna sit, nigga. Hey, yo, what's up? What's really going on? We banging dudes on the block, nigga, be thinking. What up, though? This is Generation Prophetic for y'all.